deixo a água me molhar, só pra ninguém saber que no meu olhar estão as lágrimas que inundam o meu ser. E me sinto só. A janela do meu ser tão triste se fechou. Tudo é nada sem você, o encanto se quebrou. Mas se a ilusão eu quis, confesso, estou infeliz. Mas quero lhe pedir perdão e voltar pra casa. E voltar pra casa. Não, não vou viver outra vez a despedida, pois eu não consigo andar sem você. A minha vida, no meu mundo tão pequeno, eu só quero. Eu só quero ser eu, amor.